Evidente, tá no dente por dente de todo gueto e nem precisa ser vidente pra saber que a chapa quente não vai ser suficiente no confronto com o império, porque não é consciente. A cabeça que mais rola é a cabeça de negro. Como a terra prometida tá bem longe do sossego, a impotência contra o estado se aprende desde infância. É pau, é pedra contra a mira de longa distância. E a esperança, essa exceção, continua sempre sendo um em um milhão, que vai ter pro pseudônimo de fulaninho o fenômeno, e todo o resto vai permanecer anônimo. Colarinho branco, colarinho branco, dono de banco na Argentina é death metal em vez de tango. Em todas as calles que vão virando lares, no hemisfério sul, ao longo dos sete mares. A do balé, oh yeah. A do balé, a do balé. Atoko batakuto ekuo, batakuto ekuo, amao minha oração. Então já não tem como esconder os estragos. Cresce a passos largos, a violência em lagos e nos lábios da batata da concórdia. Sei há de concordar, tô no domínio da discórdia. Como é que pode? A coisa fica assim. Chacina social que parece não ter fim. E quando rola essas conversas, sempre o assunto acaba sendo em algum instante. Independente quem tá junto, assassinato do sabota via Taurus ou Rossi. Só que assim como a flecha que matou Oxóssi, a bala cala o cara, mas não cala a lenda. Isso é impossível pôr à venda, tampouco se apagar, ficar pra trás. A nossa parte a gente faz, essa vai pra ele mais. Dedico de coração a todos truta que trincam na urbalha, manguetão e calacuta. A do balé para oiá, a do balé para oiá, a do balé. Do balé pra Oxóssi e para o